nossos dias. O vento traz o teu cheiro. E eu me levanto da cama assustada, lá pelas tantas da madrugada, com gosto amargo na boca. É. Não passa. Essa barra, meu coração dia desses. Preciso te ver essa noite, não importa a hora, pra não enlouquecer.